Você está ouvindo Alguma Coisa Cast, um podcast sem compromisso. Olá, senhoras e senhores. Aqui é o Febrini e hoje vocês vão testemunhar duas coisas. Primeira, o Arieira chorando e segunda, o fone sanduíche ishi do Raul. Cheira uma tinta maligna. Aqui é o Markendorf. Se eu não tivesse que apertar o botão aqui, eu bati a palma do Markendorf. Aqui é o Raul e não sei qual mais babaca, o Jar Jar Binks ou o William Shatner. Pô, difícil mesmo, cara. É, mas é porque o Jar Jar, ele é muito brincalhão, né, cara? Por isso que ele é o Jar Jar Binks. Meu Deus do céu. Aqui é o Léo Rosa e Star Wars, eu sou o seu pai. Aqui é o Renan Fileto e eu tenho um mau pressentimento sobre esse cast. Grandes chances de dar merda, capitão. As amizades serão rompidas hoje aqui. Capitão mesmo, né? Literalmente. Olha aí! Boa, boa. Aqui é o Arieira e Difto Ré Smusma. Olha que nem gente. Saúde! Não, vamos lá. É vida longa e próspera em Vulcano. Olha aí. Não tô nem pra essa porra. Esse é trap. Vida longa e próspera em Geyser. Porra, caralho. Ai, muito bem. Hoje temos um convidado especial aqui no nosso cast, que é o Renan Fileto, né? Fala um pouco aí, Renan, de onde você veio, pra onde você vai e quem é você? Bom, eu sou de Ubatuba, eu sou do Retalho Pop, canal de vídeos de cultura pop no YouTube. Eu sou amigo da galera, eu sou nerd e eu sou meio estranho como todo mundo tá aqui. Eu acho que isso é o suficiente, né? Não, vamos lá. Não, hashtag amigo da galera. Amigo da galera é muito foda, cara. O da galera. Aí, sabe o que parece? Aqueles bichinhos fofinhos, sabe qual é? Tipo... É o bichinho de pelúcia da Parmalat. É o bichinho de pelúcia da Parmalat. Dolinho. Dolinho é bom. Hoje teremos aqui mais um crossover, né? E hoje vamos ter um crossover entre Star Wars e Star Trek, mano. Começou leve, hoje tá entrando na dificuldade. Daqui a pouco é errado, mano. Até ruim de gravar. Hoje a gente pegou o contrato das pessoas do Alguma Coisa Cast e fez lá uma cláusula que hoje pode xingar a mãe. Então a gente vai gravar aí. Bom muito... saber. Ó, eu não tenho plano de saúde, hein? Mas, ó, vocês se virem, hein? Se chorar, não para a zoeira hoje, né? Exatamente. Não, não. Eu não vou chegar em holandês, quero nem saber. Bom, a gente vai fazer esse crossover maroto aí só depois dos... Recadinhos da galera do Alguma Coisa Cast. Recadinhos. Ronaldo. Ronaldinho. Aê, galera! Brasil! É, a Copa da Zebra, né, cara? Minha Itália já fez merda, todo mundo fazendo merda. É, verdade, mas essa Copa, todo mundo tá se fudendo no bolão, né, cara? Inglaterra eliminada, Espanha eliminada, Costa Rica fudendo todo mundo, ai, Alemanha batendo com Gana. Foda, a Argentina passou de... também, mas passou, né, porra. E você não sabe em que momento futuro a gente tá lendo esse cast, tá gravando isso aqui? A gente já sabe que no jogo de amanhã a Holanda vai perder de 5-0 do Chile. Então você aproveita e bota 5-0 Chile no seu bolão. Ai, cara, muito bem. Chegamos aqui à nossa leitura de recadinhos. Programa de histórias de escola, né? Galera, sim, muito risada. Acabamos com a moral que a gente já não tinha. Pô, tô conhecido como criminoso agora. É verdade, Febrino é realmente um criminoso de marca maior. Mas a gente era apenas uma criança, né, cara? É, então, bem que o Febrino fez o disclaimer, né, gente? Pô, vamos considerar isso, a gente se tornou pessoas melhores, pois, ou não. A gente, era a nossa inocência, né? Nós éramos muito inocentes, só que não. Sim, sim. Bom, então eu vou ler o primeiro e-mail aqui, o e-mail do Jorge Augusto, que já participou com a gente, e ele manda o seguinte. E aí, povo, Jorge na área. Fui surpreendido novamente com o cast de vocês falando sobre nossa infância, coisas que acontecem na escola. Me levaram ao mundo longínquo que remeteu à época que eu sofria com bullying, porque eu sempre fui nerd, sempre sentei na frente da sala, assim como a Luanda. Então, esse povo aí fala de bullying, eu não sofri muito bullying, não. Eu não sofri muito, não, mas eu sinto saudades do meu vulcão de Durepox até hoje. Sempre fui muito quieto, mas também tentei me enturmar, mas no começo nunca consegui. Só pro final, quando eu estava no último ano do ensino médio, consegui me enturmar razoavelmente com a turma e fazer parte da turma do fundão. Ah, é, a turma do fundão é sempre uma alegria. O lado negro da força sempre fala mais alto, né, cara? Exatamente, cara. Inclusive jogando interclasses no colégio. Sim, futebol. Mas hoje eu sou um perfeito perna de pau por ter parado de praticar. Olha, Jorge, tudo bem que tudo é prática, mas se você é ruim no futebol, não é por falta de prática, cara. É falta de talento mesmo. A prática não faz um bom jogador. É verdade. A gente tem aí como prova o Fred, né? Que pratica, ganha pra isso e realmente tá lá pra assistir o jogo. Enfim. Mas a época perfeita foi entre 2006 e 2008, quando eu estava na faculdade. Me dava bem com todos e me diverti como nunca. Não vou começar a contar as histórias, porque são muitas, e o e-mail se estenderia de maneira gigantesca. Ia ficar igual então, os e-mails da Roberta, né? E detalhe que... Não contente de mandar um e-mail longo, a Roberta resolveu mandar uma série de e-mails longos agora. Não bate, véio, só ela. Ai, caramba. Mas tá bom, Roberto, a gente ainda vai ler o e-mail seu. E aí o Jorge manda aqui, então, finalizo este e-mail agradecendo imensamente a ajuda de vocês quanto ao cast que faço parte, cujo nome vocês podem falar se quiser. Lógico que nós vamos falar, é o Transmimento Cast. Exatamente. É o Transmimento de Pensação. Agradeço vocês divulgarem, pois somos pequenos e tentamos passar uma fração do que gostamos e do que achamos aos demais. É igual a gente também aqui, Jorge, né? A gente fala aí, a grande brincadeira são coisas que a gente gosta, tenta passar um pouquinho disso aí pro pessoal também. Exatamente. O podcast é isso, né, cara? Essa mídia do podcast é isso, é você passar uma coisa com um pouquinho mais de conteúdo, tá ligado? A gente Exatamente. Tem já muita mídia aí que passa muita coisa boba já, a gente vem aqui pra tentar trazer coisa interessante e coisa divertida também. É, e eu termino aqui, abraço a vocês todos, então obrigado aí pelo e-mail, Jorge. Valeu, Jorge, por ter meu brother. Abração. Vou ler aqui o e-mail da Fernanda Ratai! Ratai! Como assim, louca? Coitada. Não, a Fernanda, ela até falou que ela ia mandar e-mail, ela mandou até no Twitter, no Facebook, né? Mas que ela tava com medo de ser zoada. Nós vamos tentar não zoar, viu, Fernanda? Vamos tentar. Não, já deixo aqui uma opinião minha. A Fernanda Ratai é uma das minhas ouvintes prediletas, cara, do ACC. É verdade. Porque ela participa pra caramba na página e tal, muito foda. É verdade, verdade. Se vocês quiserem ser mencionados aqui como ouvintes favoritos, é só vocês participarem mais lá também. Verdade. Caros amigos, esse é o meu primeiro e-mail para Alguma Coisa Cast. Espero não passar vergonha, que é isso. Fique tranquilo. Meu nome é Fernanda Harumi Ratai! Esse último cast, vou falar que fiquei com medo de vocês. O Arieiro só assim? Tem cara de santo, porque o guri é um capeta em forma de gente que deve estar aprontando altas confusões na Holanda. Caramba, como assim? Deve ter comemorado a vitória do jogo da Holanda, né? No jogo de estreia na Copa, né? Quando a Holanda ganhou lá, o Arieiro ficou sumido por 3 dias, cara. Mesmo que... Não sabia o caminho de volta pra casa de tão louco que tava. Acharam ele no meio de um lago boiando. Não, é que na verdade, eu tava voltando pra casa, aí eu encontrei a lagarta e perguntei pra onde ia. E ela falou, se eu não soube... O gato, na verdade, né? Nossa, encontrei o gato. Lagarto, mano. Tô confundindo tudo. Acho que o Arieira grava o cast mesmo. Você acha, Fernando? Eu tenho certeza. Como assim, cara? Não. Escutando o cast, essa é a impressão que eu sinto. Como o ditado diz, não julgue o livro pela capa. Verdade, Arieira tem carinha de santinha aí, mas é um filho da puta. Um aviso, eu não vou destruir o vulcão de Durepox do Febini porque eu já sou japonesa. Vai que a raiva seja com os japoneses. Não é não, Fernanda. não é nada pessoal. É. Inclusive, até admiro um pouco da cultura japonesa. A gente vai gravar um cast sobre isso muito em breve, né, Arieira? Sim, exatamente. Aguardem. Sobre os podcasts mais antigos, eu curti os casts de crossover. Zeus e Odin, Mario e Sonic. Desculpa, fãs de Sonic, eu curto mais o Mario. E nessa E3, me deu vontade de comprar o Wii U. Infelizmente, por ser pobre, fiquei só na vontade. É verdade. Mas então, a Ratari deve ter ficado feliz, porque eu decidi esse cast aí a favor do Mario. Porque, afinal, eu me diverti muito mais jogando Mario do que Sonic. Porra, né? Nunca ligou um videogame, filho da puta. Era assim, tem que outro crossover também, Sauro versus Valdemar. Ou Valdemar, né, como a gente costuma chamar. O Valdemar, é. Esse cast foi feito, são dois porra louco que querem ferrar com a vida de todo o universo deles. Se juntar esses dois, o mundo tá perdido. É verdade, é verdade. E esse crossover que vai vir aí depois dos e-mails, meu, se prepare que o bicho vai pegar. Se prepara. E eu vou adiantar aqui que nós temos um crossover aí mais pra frente. Então vocês aguardem a atenção, mas é um crossover que no mundo real o mundo não suportaria também, viu? Uma briga dos oponentes. Rolezinho pela Terra-média, poxa vida, cast engraçado, misturando o universo foda do Tolkien, é sinal de sucesso. Foi foda gravar isso. Sucesso! Sobre o Guerra das Rosas, adorei, tinha coisas que eu não conhecia e por eu amar a história, olha aí, muito bom. Olha aí, olha aí. O cast sobre a TPM foi de cair na risada. Posso falar que eu sou o que foi falado no cast, mais um pouco de falta de paciência oriental. Sou eu de TPM. Caraca! Querida Hatai, cara. Aquela mina lá, né? Do Kill Bill lá. A Hatai é aquela mina de amarelo. É verdade. A Beatriz Kiddo, né? Só que versão oriental. Primeiro e-mail de muitos. Próximos e-mails vão sair menores do que esse. Por ser o primeiro e-mail, tive que me controlar. Que ia se tornar um livro, né? Olha aí a referência a Roberta. Todo mundo fazendo referência a Roberta. Falou de e-mail grande. Continue com um ótimo trabalho, porque vocês já fazem parte da minha vida sem graça. Que é isso, a gente que agradece por você ouvir a gente, Hatai. Hatai é verdade, não, né? Hatai! Muito obrigado. Mande mais e-mails aí. E você viu, você passou ileso, a gente não te zoou nada. Bom, agora chegou o momento que vocês queriam. Eu não sei quanto tempo nós estamos de leitura de e-mails até agora, mas eu só digo que nós vamos dobrar o tempo agora. Que eu vou ler o e-mail aqui. Cuidado. Da Roberta Loiacone. Um dos e-mails da Roberta Loiacone editado. E a Roberta manda o seguinte. E aí, galera? Cast excelente. Muito bem produzido, realizado e a edição ficou ótima. Aí, Febrinho, viu? Viu? Show de bola. Fiquei surpresa com o editor. Que rapaz do crime ele era. Cara, tocando aquela música de gangster, tá ligado? Fiquei com dó da lua. Imagina que constrangedor ver um cara com o teu nome na bunda dele. Concordo contigo. Eu faria o mesmo. Me esconderia embaixo da mesa e não sairia mais de lá. É um rapaz apaixonado, só que resolveu demonstrar de uma forma um tanto quanto... O cara foi original, cara. Quantas pessoas você já viu com o nome da amada na bunda? O cara foi original. Na bunda, exatamente. E o que aconteceu? A Luanda foi lá e pisou nos sentimentos do garoto. Pisou no saco. É isso que é verdade. Saco do cara. E Arieira, pare de bater nas mulheres. Já é a segunda, cara. Te disse. Não são todos que curtem 50 tons de cinza. Caramba, mas... O meu problema, Roberto, não é bater nas mulheres. O meu problema é o efeito do álcool, que eu não meço muito bem meus movimentos. E aí acaba sobrando pra quem tá perto. Mas pegando o gancho aí, se você é mulher e você não quer apanhar do Arieiro, só você ir lá na rua Maria da Penha, 96, São Bernardo do Campo, Livraria SBS, São Bernardo. Meu Deus, que ataque de oportunidade! Excelente, o Isaac tá adorando isso agora. Ai, que isso, cara? Foi sem querer que eu falei tá que a certo. Livraria SBS São Bernardo fica na rua Maria da Penha 96, São Bernardo do Campo, São Paulo. Não, por acaso, né, cara? Imagina. Eu vou continuar aqui antes que o Febrinho diga mais uma vez que a livraria SBS São Bernardo fica na rua Maria da Penha e eu não lembro o resto. Olha, gente, faz um tempão que eu tô escutando os casts e a cada dia que passa, sinto mais orgulho tanto de vocês quanto do seu trabalho. São batalhadores e simpáticos. Obrigado, obrigado. Simpático é a galera, eu sou lindo. É. Você tem certeza? Olha, Roberto, você devia medir melhor as palavras que você usa, porque tem gente aqui que o ego é muito alto, viu? Não pode fazer isso. Vocês fazem com que os ouvintes se sintam importantes. Nos ensinam, nos entretêm, selo Grok. Desculpa, Roberto, você está nos elogiando, muito obrigado, mas eu não posso deixar passar. dúvida, mas ela só errou o acento. Ela botou um, era outro. Não tem problema, não. É, nos ajudam e os conhecendo como casters, tenho o enorme prazer de dizer que os descobri como amigos. Olha aí, valeu, Roberta. E, assim, dizer que, na verdade, os ouvintes também que são importantes pra gente, a galera que participa aí, tá sempre dando ideia. A galera manda e-mail com sugestão de cast, né? O pessoal que participa no Facebook, no Twitter, em tudo quanto é lugar, valeu aí mesmo, pessoal. Exatamente. São vocês que nos motivam a continuar. Aê! Sobe a música e todo mundo se abraça! Vocês são o nosso salário, cara. Uma curtida, um like, verdade, essas coisas que vocês fazem, um e-mail, isso é o que paga a gente, tá ligado? Porque a gente não ganha nada pra fazer a parada. Verdade, isso é verdade, cara. Pô, fiquei emocionado agora, velho. Pô, desculpa, Roberto, o que eu te zoei até agora nesse e-mail, que já deve estar com uns 15 minutos aí de leitura, mas eu deixo tranquilo, Roberto. Fica à vontade. Roberto vai matar depois. Aí ela manda aqui, ela mandou 25 histórias dela aqui no colégio, mas a gente vai contar uma. Eu estava no terceiro colegial e tínhamos um professor muito gente boa que brincava, aprontava. E então houve um dia que um certo povo, que não era eu, é igual a história de um, é um primo meu, né? Sei. É, exatamente. Tá. Então esse povo que não era Roberto decidiu zoar o professor. Estávamos dentro da sala e ele não havia chegado. Aí fecharam a porta e colocaram uma carteira atrás da outra em fila até a mesa do professor. Caralho, prensando a porta. Fala, fala aí, Febinho, qual é a frase? Grande chance da merda, capitão. Exatamente, cara. O professor chegou e tentou abrir a porta, mas não conseguiu. Começou a brigar conosco, mandando abrir e o povo rindo. Então, nervoso demais, ele chamou a vice, a tia da cantina. Vice? Como assim? É, você é a vice-diretora, né? Ou alguém do time do Vasco também, pode ser? Não sei. Olha, eu posso zoar porque eu sou vascaíno, tá, ouvintes? Então, ouvintes vascaínos, não fiquem bravos, eu faço parte desse grupo. Aí. É, então chamou a vice, a tia da cantina, a tia do refeitório, inspetora, diretora, e tentaram abrir a porta, perdendo a paciência até que a vice gritou: Vasco! Não. Até que a vice gritou: vou chamar a polícia. E pararam de tentar. O povo desesperado tirou as carteiras, arrumou bonitinho e cada um sentou no seu lugar de cabeça baixa. É como se adiantasse, né? A cagada já tava feita, né? A merda, né, cara? Aquele silêncio da porra depois da barulheira, todo mundo quietinho, pensando que as coisas iam simplesmente ser esquecidas. É. Achando que o pessoal ia falar: será que foi um sonho? Eles estão tão quietos. Mas o povo lá fora não sabia que as carteiras haviam sido retiradas e tentaram arrombar a porta. Nossa. Caindo um em cima do outro com um barulho ensurdecedor. Puta que pariu. Caramba. E eu que gosto de bater em mulher, que sou errado. Quer dizer, não que eu goste, mas... pelo e-mail. Resultado: suspensão e polícia na escola. Foda foi quando pegaram os nomes dos alunos e eu e meus amigos virados, com fone, capuz, sei lá, para não nos perceberem. Aí tinha um amigo tonto. Não, peraí, nosso, que... A gente tava com fone para não nos perceberem. Pô, é um fone mágico. Foi um fone invisível. Eu não entendi, cara. É verdade. O capuz ali, se fosse aquele capuz da Sheila, da Caverna do Dragão, faria sentido ainda. O fone. Aí tinha um amigo tonto nosso que tava com o boné do Luigi. E quando o professor perguntou o nome, ele disse: sou o Mario. Puta. Meu, não. Sério, o negócio tá feio. A polícia tá lá e a galera tá tirando. A zoeira não tem limites mesmo. Cara. E eu: para de mentir, o nome dele é Luigi. E o outro: não, esse é o Yoshi. Luigi sou eu. Meu Deus, eles começaram a fazer gracinha mesmo. Caraca. Nossa senhora. Viu, Febrini? Você não era o único que fazia parte do crime. Só que, olha, o Febrini mostrou muito bem que quando deu o pau lá na história da bicicleta, por exemplo, ele ficou com medo e foi lá e ajeitou. Essa galera ria na cara, zoava. E outro, não foi culpa minha, eu não fui lá roubar a bicicleta, o cara que roubou. Exatamente. Não, olha, essa galerinha aí, amigos da Roberta, eram... Roberto, por favor, peça para o Mário, o Luigi e o Yoshi mandarem e-mails pra gente se identificar, por favor. Bom povo, aqui me despeço, um beijão para todos, muito sucesso e que a força esteja sempre com vocês. Aê. Olha aí, isso é, eu não sei, isso é uma coincidência da Alberto mandar um e-mail com que a força esteja com vocês num dia que você tem um crossover de Star Trek e Star Wars, hein? Olha aí. A gente tem que agradecer aí algumas pessoas, né, cara? A gente tem que agradecer, sim, o Isaac, sim, que que mandou e-mail novamente, né? Mas não deu pra ler dessa vez. Uhum. O Carlos, que mandou também, não teve como a gente ler. Mas, cara, sim, valeu aí, claro, gente. O transmimento também. Isso, exatamente. E a gente tem que falar uma parada. Cara, Rodrigão, parabéns pela sua arte, cara. Você se superou. Essa arte tá foda. Olha, não. Tá mesmo, cara. Olha, o Febrino acabou de me mandar aqui, eu tenho que falar que a hora que eu vi todos os personagens clássicos do Star Trek do lado dos personagens dos filmes do J.J. Abrams, cara, tá muito foda, Rodrigão, foda mesmo. É, e cara, falando de arte, né, a gente comentou lá numa leitura de e-mails aí que a gente queria a arte do Clint Eastwood, como se ele fosse o Wolverine, né? Aí o Caldano e o Renato mandou, cara, mandaram umas imagens muito fodas, cara. O Renato ficou, mandou um e-mail, ficou, mas cara, a gente não vai ler seu e-mail, Renato, porque você se expressa com as imagens. Olha aí. E prepare-se, durante a semana a gente vai postar aí no Facebook as artes do Caldano e do Renato aí, que estão geniais. Muito boa. O Renato fez uma do cara dentro do camburão da polícia com a minha cara e o cara segurando uma bicicleta lá de fora. Puta que pariu. Muito bom. Valeu, Caldano. Valeu, Renato. Valeu, galera que mandou e-mail. Valeu aí, pessoal. Valeu mesmo. Continuem participando. Bom, só pra lembrar aí, pra quem não sabe, quem quiser mandar e-mail pra gente, faz como a Areira. Quem quiser mandar e-mail pra gente, é só enviar e-mail para contato@algumacoisacast.com. É isso aí. E perguntaram, nossa, vocês têm um e-mail lá, @algumacoisacast, por que vocês não usam? Porque a gente usa o Gmail, que a gente é roots, mano. É, ué. Caralho, como assim? Agora a gente tem que usar o que vocês querem, então, também. Os ouvintes estão ficando muito folgados. Mas, Febrino, então me responda. E se o pessoal quiser curtir a nossa fanpage no Facebook, como que eles fazem? www.facebook.com/alguma-coisa-cast, Jesus. Olha aí, muito bem. E no Twitter, Febrino, como que eles fazem pra nos encontrar? Achar a gente no Twitter, @alguma-coisa-cast. Muito bem. E no Orkut? Simplesmente, gente, não tem. Caramba. Bom, vamos fazer aqui algumas recomendações pra galera, né? Primeiramente, sim, eu quero falar um site chamado Garotas Nerds. Olha aí. Cara, você que é menina aí, que gosta de livros e fantasias, ficção científica, Star Wars, qualquer coisa assim desse mundo nerd, ou do mundo pop também, né, cara? Jogos, música, etc. Sim, sim. Entra no Garotas Nerds lá, porque é muito foda, cara. É a cara dessas meninas novas aí. As nossas amigas, sim, aí do Alguma Coisa Cast, todas estão lá, né, Lino? Uhum, sim, sim. E outra, você que não é menina e é menino, entre lá para ver o que as meninas nerds gostam, pra você ter mais armas na conquista. Boa. É isso aí, gente. Tá lá a página deles no Facebook, www.facebook.com/garotasnerds, mas tem um site também. Se jogar no Google aí, você acha fácil. Uhum. Sim, sim. Cara, a gente tem aqui também outro recadinho do OurCast. O que é OurCast? O OurCast é tipo um podcast, só que no YouTube, né? Seria um videocast, isso, ali, né? Isso. Isso, exatamente. Seria um videocast, só que você pode baixar o áudio deles também, né? Eles disponibilizam o áudio pra você ouvir fora do YouTube também. Bem legal. Bem legal, cara. Eles estão trazendo lá um conteúdo muito divertido. Eles fizeram um programa de games, show de bola, uhum, cara. Vai vir outros programas. Tá começando agora, uhum, o canal. Pessoal é ouvinte de Alguma Coisa Cast e tal. A gente vai ver aí se a gente faz um bem bolado, participa lá, outro participa aqui. A gente vai fazer um troca-troca com o pessoal da OurCast. Ô, louco, bicho. Que isso? Não, mas tá legal. Eles fizeram lá, tem o piloto deles sobre azar e sorte também. Tá bem divertido. Assim. Verdade, só que começou bem pra caramba. Então, vai ter link no post aí do OurCast, de tudo que a gente falou aí. Entrem lá porque tá show de bola. Se inscrevam no canal dos caras, que vale a pena. Eu já me inscrevi, você já se inscreveu? Então não perca tempo. Ai, beleza, então agora vamos pro podcast que o Areiro mijou nas calças. Mijou sangue. Você, pessoal, prestem atenção, como a tensão vai aumentando e a voz da Areiro vai diminuindo. A gente terminou de gravar, meu irmão, deu nem tchau, deu offline aqui e já era. Will never be the same. I'm glad you came. I'm glad you came. Bem, eu vou apresentar aqui o Star Trek, ou mais conhecido no Brasil como Jornada nas Estrelas. O Star Trek é uma franquia aí, né, americana, que foi idealizada pelo Gene Roddenberry em 1966, quando surgiu a primeira série aí, que é o Star Trek, a série clássica. Aí depois teve a série Animated Series, que alguns não consideram como fazendo parte do cânone aí. Aí depois teve o Star Trek, a Nova Geração, o Star Trek Deep Space Nine, o Star Trek Voyager, e a última série que a gente teve foi Star Trek Enterprise. A ordem cronológica que se passa no universo Star Trek é diferente da ordem das séries, né? Então, a Enterprise seria o começo de tudo, na formação da Federação, Tuton seria primeiro, depois viria a série clássica, e a Nova Geração, a Deep Space Nine e a Voyager, são séries que ocorrem ao mesmo tempo, né? Então, aquelas histórias dessas três temporadas, dessas três séries ocorrem no mesmo tempo ali no universo. Podemos esquecer assim, também dos novos filmes também, que foram um reboot que fizeram há pouco tempo, que foi legal porque eles fizeram uma forma de não atrapalhar, porque como o Trekker, todo Trekker é chato, eles criaram uma nova enredo, né? Eles fizeram uma forma como se fosse uma realidade alternativa. Exatamente. Então ficou bem bacana. Tudo desbloqueado, né, cara? Na verdade, como rolando ao mesmo tempo da original, não seria isso? Isso, é ao mesmo tempo da original com os personagens do original, né? Que é o Capitão Kirk, o McCoy, o Sulu, o Spock, a Uhura. São aqueles personagens da série clássica. É legal de citar isso, que às vezes o pessoal acha que Star Trek são esses personagens, né? Esses são os personagens da primeira série. Cada série do Star Trek são personagens completamente diferentes, né? E a gente tem na nova geração aí alguns bastante clássicos também, como o Data, né? Então tem um professor muda X totalmente, também. Pessoal. Não, pode ver que todos esses personagens que tem da nova geração, por exemplo, tem um quê da antiga geração. O próprio Data, sim. Por exemplo, tem um pouco do Spock, porque ele é uma máquina, né? Só que a diferença do Spock procura aquela coisa de ficar uma coisa mais séria, de não pra trabalhar na lógica, né? E o Data não, ao contrário. O Data, ele é a lógica, ele quer procurar ser humano. Mas é muito parecido. Você pode ver que fora os capitães, eu acho que os capitães são bem diferentes, né? Mas fora isso, assim, você pode ver que tem muitos personagens pontuais que tem todos, eles têm uma coisa parecida, né? Não, com certeza. Você falou dos capitães, realmente o Kirk, ele é mais impulsivo, assim, né? Enquanto o Picard é bem mais calmo, né? Igual falou aí, que é o mesmo ator que faz o Professor Xavier agora nos filmes do X-Men. E se você olhar ele na nova geração, e agora como fazendo Professor Xavier. Isso, Patrick Stewart. Ele não mudou nada, cara. Parece que ele tá na mesma cara, velho. O cara não envelheceu um ano. Um meme, né? Ele virou um meme. Ele não muda, não. Aquela cena do X-Men que botam ele mais novo, entre aspas. Ele tá mais velho nessa cena do que ele realmente é, cara. É muito louco aquela porra. Eles botaram tanta maquiagem que era melhor deixar do jeito que ele era, que ele não parece que envelhece, porra. É verdade. E assim, na série original é bem legal, assim, que a gente tem o Spock como sendo a razão pura, total, assim, o McCoy como sendo o cara impulsivo ali, nervoso, e o Kirk que fica ali no meio, né? Então, ele ouve um pouco o que o Spock fala com a razão, o que o McCoy fala com o impulso, e aí ele é quem vai tomar a decisão ali, né? Então, e é legal porque a história do Star Trek dá pra fazer um paralelo com a psicanálise, porque o Star Trek tem o McCoy, que é a emoção, que é o instinto, que é aquela coisa mais agressiva, e o Freud dizia que dentro da psicanálise, né, dentro da nossa mente, existe o id, que representa exatamente isso. Por outro lado, no oposto do id, a gente tem o superego, que seria a razão, a lógica e tal, que no caso do Star Trek seria o Spock, né? No meio desses dois, teria o ego pro Freud, que no caso do Star Trek seria o Kirk, que é a pessoa que equilibra entre os dois lados, não deixando nenhum dos dois lados vencer a guerra e tentando lidar sempre com a ferramenta que for mais útil naquele momento, né? Cara, você vê como as coisas mudam, né? Na década de 60, o ego era o Kirk. Agora o ego é aquele site que bota notícia bosta de ator. Puta que pariu, cara. Caralho, que decadência, hein? Sabe o que acontece? Eu tava vendo essa piada vir, mas eu não acreditei que ele fosse levar a sério essa porra. Não duvide do potencial do Ariero. Não duvide. Não, mas o Ariero falou aí que tem o Charles Xavier lá do X-Men, né? E não é só ele, a gente tem também o McCoy, né, cara? Que é do X-Men também. Nossa! Tem uma série deles também, pô. O Fera. Tem uma série deles. Tem uma série deles, aquele McCoy, o Redfield lá, não é? É, o Redfield do Metallica. Que criança, cara. Tá de combo. como o Renan tava falando, eu acho que uma coisa importante você levar em consideração com em relação ao Star Trek é que ele não é uma série assim, muito de ação, de só de coisa assim, efeitos especiais e tal. Ele é muito envolvido nessa parte de sabe, entender um pouco da mente humana e de possíveis mentes alienígenas e tal. Então, assim, é uma coisa muito mais, assim, você tem que levar a série muito mais pro lado do aprendizado, como seria, tereré, do que, tiro, mata, exatamente. Atira, explode e bate. Até porque as cenas de luta, fora agora, né, nesses últimos filmes, eram ridículas, né? Sim, mas sim. É muito mais uma série pra pensar do que uma série pra agir. O Star Trek é claramente uma ficção científica, né? Então, a ficção científica, a gente tem o lado de ciência, que você tem uma explicação, uma base científica. Além disso, a ficção científica não é só isso, né? Você tem uma alusão a uma sociedade que a gente vive através daquela história. E não se foca na história do que acontece, e sim nos personagens, como eles interagem entre si. Isso realmente correria, né? O que no Star Wars, que já é mais fantasia, o foco não é no personagem, o foco é na história em si. Então, tem essa diferença aí mesmo. É, Star Trek é uma coisa muito mais filosófica do que de ação mesmo, né? Sim, com certeza. Uma série bem científica. Além de toda essa questão tecnológica que... Porque, assim, grande parte dos pesquisadores da NASA, por exemplo, hoje em dia, são... Né, se inspiraram no Star Trek pra entrar aí. Então, a parte tecnológica, a gente tem muita coisa inspirada no Star Trek. Mas o Star Trek, ele teve um papel importante, principalmente a série clássica, na sociedade americana como um todo. Porque, por exemplo, o Star Trek foi a primeira vez que você teve um beijo interracial, que foi o Kirk e a Uhura, né? Caralho. Então, ele tinha essa coisa de você colocar a Uhura, que era uma mulher negra e era comandante. Ela tava ali na ponte junto com os outros, né? Então, assim, tinha um papel muito importante na luta contra o racismo, na luta das mulheres. Tanto que a atriz que fez a Uhura, ela pensou em sair no meio da série. E o Martin Luther King foi falar pra ela, não, continua porque você tem um papel importante por ser uma mulher negra que tem um destaque numa série de TV, entendeu? Então, é bastante, bastante forte isso. E isso, inclusive, a Whoopi Goldberg, que tá na série da Nova Geração, ela se inspirou nessa atriz pra virar atriz, que ela falou que foi a primeira vez que ela viu uma negra que não fazia o papel de escrava ou de empregada, entendeu? Então, assim, teve um papel na mudança social ali nos Estados Unidos, realmente. E o papel é muito importante, né? O papel é importante até hoje pra escrever, imprimir as coisas, etc. Caraca, velho. Ai, Deus, na boa, mano. Puta, velho. Derruba o Febrino aí. Ganhou produção, derruba o Febrino aí, pô. O legal do Star Trek, você pode também pensar, é que além dessa parte toda de fazer uma tecnologia nova, as pessoas se inspirarem. Então, é uma coisa que seria legal, que é como se fosse um futuro utópico, né? Como se a Terra tivesse resolvido todos os seus problemas entre elas, né? Quer dizer, não tem mais problema de raça, não tem mais problema de credo. É a Terra evoluindo para uma coisa melhor, como, pô, conhecer o universo, tentar descobrir novas raças, novas tecnologias. É, como o pessoal no próprio entrada diz, né? Descobrindo novos mundos e tal. Eu sou seu pai. Vida longa e próspera. Star Wars, ou Guerra nas Estrelas, também conhecido aqui no Brasil. Ele foi criado em 1977 pelo grande conhecido George Lucas. E ele, tipo, fez 6 filmes. Tem 3 que é contar a história antes e 3 depois. Que ainda vai ter mais 3 que vai lançar do ano que vem, dirigido por J.J. Abrams. Que também tem programa televisivo, tem o Clone Wars, tem também vários jogos. Lançaram mais de 150 jogos baseados no universo do Star Wars, desde o Atari. Tem também brinquedo, que é o da Lego também, tem vários brinquedos da Lego. Uhum. Tem musical também, tem musical. Que hoje em dia tudo quer virar, tudo vira musical nessa porra. Na verdade. High School Musical. E também tem livros. Tem a apresentação da Disney também, né, cara? Tem essa apresentação da Disney, né? Que são muito massa, cara. Eu acho que Star Wars deve ser uma das franquias que tem mais, assim, abrangência em todos os tipos de mídia, né? Tem tudo. Da parte do George Lucas foi muito inteligente em relação a isso, que ele pegou uma coisa que, teoricamente, era só uma historinha sobre um cara que usa sabre de luz, entendeu? Você parar pra pensar, não é uma história super, hiper elaborada, né? Mas ele conseguiu transformar nisso numa coisa mundialmente conhecida, porque tem de brinquedo, tem tudo de Star Wars, sim, né, cara? A franquia do Star Wars inteira, ela é uma das mais lucrativas da história, cara, que, tipo, tem 30 bilhões de dólares envolvendo tudo. O Star Wars é foda não por causa da história e tal, por causa do universo, cara. Ele, tipo, ele conquistou o mundo todo, tá ligado? O Star Wars. O universo do Star Wars, depois ele é muito expandível, tem história em quadrinho, a série de TV e tudo. Cara, livro. Consegue alcançar um público muito grande. É, porque os problemas do Star Wars, eles são galácticos. intergalácticos, né, cara? Intergalácticos. São problemas que você tem ali naquela galáxia inteira, né, cara? O contrário de Star Trek, que é tipo, oh, rompeu lá um cabo no motor da nave, esse tipo de coisa. Meu moleque, é o que o Martin explicou, cara. A ideia é outra. O Raul tava falando a questão dos lucros do Star Wars, né? É legal a gente dizer também que o George Lucas, ele foi burro em um monte de coisa, mas em relação a uma coisa, ele foi muito inteligente, que ele mudou a questão de negociação com estúdios do cinema, assim, porque antes, a grande parte do dinheiro que era gerado e que era dividido entre o diretor, né, o autor e os estúdios, era referente à participação dos lucros do cinema. E o George Lucas, ele teve a sacada que ele mudou, ele ficou com 40% da participação dos lucros, né, do cinema, só que ele conseguiu manter com ele 100% do merchandising, assim. Então a gente sabe que, como Star Wars influenciou tudo, que nem vocês falaram, de bonequinho a videogame e tal, a grande fortuna que o cara fez a vida inteira foi justamente por essa sacada dele, porque tudo que é vendido do Star Wars, o cara recebe a parte, entendeu? É bem massa essa sacada dele. Até porque tem os universos expandidos aí, as histórias paralelas e tal, e ele abraça tudo, cara. Tudo ele canoniza, tá ligado? Pode sim, isso aí ele foi genial. Sai qualquer coisa, ele canoniza, porque aí ele ganha dinheiro, né, cara? Uma parada também muito importante aí de Star Wars que a gente não tá falando é o conceito do Jedi, né, e do Sith, né, cara? O conceito da força, né? Que é uma parada que mexe com a história o tempo todo, né, cara? Até nos universos expandidos aí você vê a força agindo, né? Que tipo, né, o jogo do Star Wars Old Republic mostra isso bem antigo, que desde o primeiro Sith, desde o primeiro Jedi e tal. É isso, tipo, legal, assim, legal. É uma geração muito antiga essas duas, né? Sempre tiveram em guerra. E uma coisa também legal do Star Wars é que, assim, como ele tem essa história nesse universo ali, o Star Wars tem muito mais espaço pra você expandir e criar coisas novas ali, assim, né? Mais do que Star Trek. Eu vejo, assim, o Star Wars, como aqueles personagens ali, né? Você consegue criar muita coisa, assim. Você tem, sabe, infinito que você pode fazer de coisas novas no Star Wars. É, como, por exemplo, o Old Republic, né? Que você vê um jogo relativamente novo, né? Que lançaram, assim, há poucos anos, né? Mas que fala sobre uma época bem antes do Star Wars e pô, é muito legal, todo mundo se identifica. Tudo bem, lógico que eles não são os burros nem nada. Colocaram como, assim, um dos principais, um dos caras, um Sith, né? Que era bem com o cara do Darth Vader e tal. Mas, pô, você parar pra pensar, cara, quer dizer, tem toda uma história, uma mitologia a respeito da República. É uma mitologia grande relacionada à República e tal, que eles podem explorar à vontade, né, cara? São milhares e milhares de anos, né? Tem uns livros que contam a história no futuro dos filhos do Luke Skywalker, do Han Solo também, do filho do Chewbacca também. O filho do Chewbacca no futuro ele é conhecido como Capitão Caverna. É legal falar também que além do Jedi e do Sith, tem o Jedi negro, né, cara? Que é meio que uma parada por fora aí. O Sith é o que vai pro lado negro da força, né? E fica lá com o Imperador e tudo mais, aquela coisa toda, servindo, né, o Imperador. O Jedi é o cara que serve ali na República. É tipo um PM, né? É. E o Jedi negro é um cara que era Jedi, mas aí ele abandona a Ordem Jedi e ele começa a, tipo, ele vira um andarilho, tá ligado? Ele não vai pro lado negro. É, tipo um Ronin. Ele não vai pro lado negro da força e fica lá fazendo mal. Não, ele vai pro lado negro da força, ele fica mais forte, só que ele fica por aí, tá ligado? Andando e tal. E isso acontece porque ele é fraco. Às vezes ele é muito fraco em relação ao código Jedi e os caras acabam expulsando o cara, tá ligado? Aí quando expulsa o cara fica puto, vai pro lado negro da força, né, cara? O lado negro aflora no cara e ele fica putaço e ele acaba virando um Jedi negro. Fica muito mais forte do que ele era como Jedi, né? Essa questão dos Jedi e dos Sith são legais também porque, na época do lançamento, o George Lucas até usou isso como argumento para convencer os estúdios a fazerem o filme, que ele falava que na época tava tendo muito filme estilo Taxi Driver e tal, e que as crianças elas iam crescer sem uma noção de bom e mal, assim. E é legal porque o Star Wars, ele tem isso muito bem delimitado, né? Se você for ver os Jedi, todos eles usam roupas claras, seja branco, seja bege, é uma coisa bem didática mesmo. Os Sith, eles só usam roupas negras. E o bacana da história, bacana da história é que o Han Solo, ele é o quê dentro da história? Assim, o Han Solo, ele acaba sendo o anti-herói, né? Qual é a roupa que o Han Solo usa? Ele usa umas roupas lá, mas as cores são branco e preto, porque ele tá entre as duas coisas. Aí, show de bola. Uma coisa também que o Star Wars renovou, né? Ele inovou bastante, foi os efeitos especiais. Que, tipo, até essa época tinha uns especiais tão bons. Que foi o George Lucas foi o primeiro, aquele, tipo, ah, vamos fazer quase 100% digital, entendeu? Aí tudo até teve até problema. Falou, ah, não vai dar certo, vai dar merda. Aí foi o que deu. Deu dinheiro pra caralho pro cara. É, e outra coisa também é a concepção de tudo, né? De cenário, de figurino, toda a concepção do que foi criado por Star Wars, né? Foi realmente um marco na história do cinema como um todo, né, cara? Independente de estilo de filme, assim. Não é nada parecido com aquele reptiliano do Star Trek, é uma coisa mais bem feita. Também sim, nós estamos falando de uma franquia para cinema e de uma franquia para TV, né? Uma coisa legal que o Star Wars fez, que eu acho bem louvável, assim, pra, na época quem viu, eu sei que hoje em dia você vai ver, vou falar que é tosco, que não convence. Por exemplo, a grandiosidade das naves, a grandiosidade de tudo. É verdade. Porque eles chegavam e faziam tudo versão, assim, tipo, minimalista. Versão brasileira? Coisa, Alan. Entendeu? Não, ele fazia uma versão assim, minimalista. Você pegava cada coisa que eles faziam, cada miniatura de espaçonave, tudo era muito bem detalhado, e eles filmavam. Então, assim, pra época era uma coisa assim, falar, caraca, como é que eles conseguiram fazer isso? Tanto é que quando passava uma nave, né, eles faziam aquele ângulo de ficar debaixo da nave e vendo a nave passando, e a nave não parava, não acabava de passar. Isso dava uma noção do tamanho do troço, né? Isso eu acho muito legal, porque hoje em dia você acha isso normal, você não dá valor, né? Porque tem tudo computação gráfica e tal. Mas isso não era computação gráfica, cara. Era tudo, meu, efeito manual, sabe? Mais maquete, caralho, né? Que eles usavam mais maquete também. E outra, os caras pensavam. Hoje em dia tem muita coisa fácil pra você fazer no computador, então os caras não pensam muito, tá ligado? Aqueles carros voadores que passavam lá no deserto, né? No episódio 4. Você olha a parada e você acha que ele tá flutuando, mas na verdade não tem efeito nenhum ali. Simplesmente os caras colocaram espelhos do lado direito e do lado esquerdo, assim, na roda, e o espelho reflete a areia, tá ligado? E como tá no deserto, você vê a areia por baixo do carro, e você acha que ele tá flutuando, cara, mas simplesmente tá refletindo a areia que tá ali. Caraca, que foda. Caralho, que foda saber disso daí, não. Também não, pô, que brincando de espelhos. Efeito prático, né? É o que o pessoal chamava de efeito prático, né? Antigamente, hoje em dia, tem só efeito visual de computador. Antigamente era efeito prático. Antes de fechar, falar uma coisa, que o Star também tem umas das trilhas sonoras mais conhecidas, né? Composto pelo John Williams. Ah, com certeza, com certeza. Não só o tema lá, como até mesmo a marcha imperial lá que toca do Darth Vader, né, cara? É muito conhecido também. Arieira, você tá falando aqui do chat aqui? Oi. Fala agora aqui, ó, em voz alta aqui, que Star Wars é uma merda. Fala que eu quero ver agora você falando. Fala! Quem falou isso? Eu não falei. Eu sou um grande fã de Star Wars. Olha aí, filha da puta. E tem uma coisa aí que o Raul falou, né, do J.J. Abrams aí. E lembrando que o J.J. Abrams, cara, ele fez agora os novos filmes do Star Trek. Vai fazer o novo agora do Star Wars, cara. Ele pegou, tipo, as franquias que a galera é rival pra caralho e tá fazendo as 12 e acho que tem esperanças que o Star Wars vai ficar bom também. E, cara, vai entrar aí pro... O nome dele vai marcar pra sempre no universo nerd aí, né, cara? Mas é exatamente isso. Ele é o Messias que veio unir os povos, né? Ele é o Jesus Cristo da nerdice, né? Imagina ter um crossover do Star Trek e do Star Wars, mano. Seria animal pra caralho. Tá tendo aqui hoje. Estamos gravando um. Eu sou seu pai. Vida longa e próspera. Começando aqui então a guerra estelar, né? Vamos começar aqui com a categoria nave espacial. Vamos pegar o voto do nosso tracker, Arieira. Arieira, morre. Opa, olha, nave espacial, eu estou me baseando aqui na Enterprise da série clássica. E eu tenho que dizer o seguinte, é muito difícil comparar coisas de gerações diferentes, mas eles sempre convergem no seguinte fato: o que importa não é como eles são agora, mas como eles eram para os outros na época em que apareceram. Há apenas uma espaçonave que veio antes da Enterprise, que era o disco voador do dia em que a Terra parou, que a única arma que ele tinha era um cara usando uma cueca prateada. O que importa é como a Enterprise na época em que ela surgiu é comparada com tudo que havia antes. E quando você leva isso em consideração, a Enterprise é a máquina mais deslumbrante, incrível, linda e sedutora que já agraciou a tela. Não, todo não, não. O resto é secundário. A Enterprise isso não fui eu que falei. Menino Falcon. Quem disse? Então transa com ela. Deixa eu terminar o meu raciocínio. E sexo que é bom nada, né? Quem disse isso? Quem disse isso foi o Neil deGrasse Tyson, que é um dos maiores astrônomos que tá apresentando o Cosmos agora, a nova série Cosmos. Então, se o Neil deGrasse falou que a Enterprise é a nave mais magnífica que já foi criada, eu não posso votar em ninguém menos do que Star Trek Enterprise. O Cosmos só é aquele padrinho dos padrinhos mágicos. Caralho. Se o Nick deGrasse falasse que é pra enfiar o dedo no cu, você enfiaria também? Não, não. Porra, mas o Raul tá com uma fixação em cu dos outros, aí tá foda, hein? E com o fone dele de sanduíche isso aí, deu uma ênfase no cu, né, cara? Cu, cu! No cu, cu! Eu concordo, assim, a Enterprise, quando surgiu, ela mudou completamente o conceito que você tinha de nave espacial, que não era um disco voador e tal, entendeu? Outra coisa da Enterprise é que você tem a tecnologia como ela se move, que é através das dobras, e, cara, você vê desde aquela época que, por exemplo, a nave não se move, o que move é o universo, que ele, né, ele se expande, depois se retrai e aí a nave desaparece. Então, assim, toda a concepção da nave, da Enterprise, é fantástica. E, pra mim, é a nave mais bonita que tem, sabe? Não vejo em nenhum outro uma nave tão bonita quanto a Enterprise. É verdade, cara. A Enterprise não é uma Enterprise. Nave de batalha, ou não? É uma nave de exploração. É de exploração, é. Ela tem armamento e não, ou não, não tem. Ela tem armamento pra defesa, né? Ela tem armamento, mas vive quebrado, pros caras poderem consertar, senão não tem episódio pra fazer a série. Senão o Chekhov... Não, porque se ela não quebrar, o Chekhov não aparece pra arrumar lá, porra. Bom, o voto do Ariel, então, fica com Star Trek. Vamos pegar aqui o voto agora do Renan, categoria nave espacial, Renan. Então, o Giovanni falou da questão estética das naves, né? Também, assim, então eu queria deixar bem claro, é um caminho meio esquisito, mas vamos lá, né? Eu queria deixar bem claro que pra mim a Enterprise, ela é uma tampa de panela de pressão, então não vai ganhar. Nossa! Ela participou do Pimp My Nave, né? Porque ela tem tudo de remendo, de escudo e tal. Então, assim, a Millennium Falcon, ela é muito mais sem frescura, ela é muito mais... Ela tá do lado da gente, dos rebeldes e tal, não tem essa frescura do Star Trek. Cara, e principalmente, esses dias teve uma... Eu negritude, Júlio, fala, agora, fala. Essa nave é da gente. E outra coisa, cara, a Millennium Falcon, não sei se vocês viram essas notícias aí dos últimos dias, a Millennium Falcon conseguiu uma coisa que nem o Darth Vader conseguiu de verdade, que na gravação do Star Wars novo ela conseguiu quebrar o pé do Harrison Ford, né? Então, meu voto é pra Millennium Falcon. Beleza, o voto do Renan então fica com Star Wars. Vamos pegar agora o voto do Olivier. Tá, tô acostumado a vocês chamarem de Mark Endorf, porque quem é Olivier mesmo? Pra quem não sabe, ele tá ouvindo o Mark Endorf tem 8 nomes, tá ligado? Tipo, Dom Pedro, assim. Eu acho o seguinte, cara, entre a Enterprise, tá? E a Millennium, eu acho que a Enterprise ganha, porque a Enterprise é meio que um mundo inteiro dentro da parada. Ou seja, ela tem um monte de pessoas morando dentro, e cada uma com várias necessidades e tal, e é uma exploração. Ela explora o mundo em todo, o universo todo. Já a Millennium Falcon, apesar de ser bonita, ter toda aquela coisa de, né, saudosista, de a gente gostar dela, ela não é uma coisa muito completa, ela tem vários problemas. Ela tem 26 funciona, metros só funciona. Também, né, de comprimento e tal. É muito pequena. É. Então, é complicado até comparar, né, mas eu acho que a Enterprise ganha porque ela é completa, cara. É uma nave que você pode pegar hoje e ficar 5 anos no espaço pra você conhecer o universo e um monte de coisa e tal. Eu só, óbvio que eu não acho bonito a parte de guerra dela, né, a parte de combate, mas como, lembrando que ela é uma nave de exploração, é uma nave de reconhecimento e tal, meu voto vai pra Enterprise por causa disso. Ela é mais, eu acho ela mais bonita, eu acho ela mais vistosa e além disso mais completa como uma nave, né? Ela é uma nave meio que cidade, né? Tem tudo dentro. Nenhuma objeção? Não. Não. Eu só tenho um complemento. Eu tenho um complemento aqui. Ah, meu assim, Deus. É foda, cara. Tudo, assim, pra todos os quesitos é foda votar, porque o que... Por exemplo, eu escolhi a Enterprise por um motivo, mas aqui aquele motivo não faria sentido no Star Wars ou vice-versa, sabe? Porque nas duas franquias é tudo muito redondinho pra aquele universo, né, cara? Então é complicado, tipo, é mais por preferência mesmo do que por não gostar do outro, assim, é foda. Até por isso que é dificultar fazer um crossover de verdade das duas, né? Porque falam outras línguas, né? Não teria não teria fala como, King, né, cara? Né? Meu Deus do céu. Ah, beleza, Olivier Markendorf fica com Star Trek. Vamos pegar agora o voto do homem dos quadrinhos, Raul. Opa! Tipo o Stan Lee. É, tipo, eu sou Stan Lee, um pouco mais gordo e mais novo, só isso. Assim, eu volto no Millennium Falcon, porque, tipo assim, ela é, na verdade, uma nave de cargueiro. Aí o Han Solo pegou, foi, tipo, ele roubou alguns equipamentos, aí ele foi tunando ela, tipo, com várias coisas foda, tipo laser. Exato, laser, o Pimp My Nave, né? É, mesmo. E tipo assim, apesar ela, como ela é grande pra caralho, mas o nunca exploraram dentro dela, assim, sempre foi a parte mais na frente do aquela parte com o Han Solo e o Chewbacca fica lá. Mas é verdade, tipo, além da importância dela no filme, na série inteira do universo, por causa dela que teve a vitória da Aliança Rebelde, né? E também tem um grande fato, que é por isso que eu tô voltando ela, que ela é baseada no lanche preferido do George Lucas, que é o hambúrguer. E como um hambúrguer que eu gosto, que eu sou gordo, então vou voltar lá porque eu gosto de hambúrguer. Porque eu gosto da... Melhor argumento. Bom, nossa. Olha, esse argumento foi bom, Raul. Eu não sabia dessa parte aí, ó. Eu quase mudo a minha ideia, só que não, mas foi um bom argumento. Como um hambúrguer, você vai mudar de ideia. Beleza, o voto do Raul então fica com Star Wars. Vamos pegar agora o voto do Léo Rosa. Eu vou votar na Millennium Falcon. Eu vou fazer assim, eu vou fazer uma corrida. Enterprise versus Millennium Falcon. A Millennium Falcon, ela corre a 1.5 acima da velocidade da luz. Então, se for pegar a Millennium Falcon versus a Enterprise numa corrida, a Millennium Falcon ganha, porque ela corre acima da velocidade da luz, 1.5 acima da velocidade da luz. Então, cara, ela corre muito rápido. Muito mais que a Enterprise, eu acho. A Enterprise, ela não chega à velocidade da luz, porque a gente falou da ficção científica, então você tem a base de que nada pode ser mais rápido que a velocidade da luz, então... Se a gente chegar na velocidade da luz, ia acabar o universo, né? É, então por isso acaba que não dá, você vai chegar numa velocidade próxima ali, mas a Enterprise realmente ela não chega, porque na concepção ali, né, não seria plausível aí. Ai, cara, isso aí, o cara quer defender a porra, tomar no cu. Caralho, isso é ficção científica, pô, ficção dobrar científica. Dobrar o tempo não é plausível. Toma essa cara! O que, velho, mas a galera da NASA tá pesquisando a tecnologia da dobra pra viagem espacial, exatamente baseado no que o Star Trek fala. Tá pesquisando. Exatamente, cara. Estamos andando? Então não. Cara... Não, sério. E viajar acima da velocidade da luz, tá beleza. Tá tranquilo, então. Beleza. Cara, se for usar isso de argumento, tipo, nenhum ET das duas séries só é confirmado que existe, então foda-se. Verdade. O Ariel tá pagando de cientista aí. Ai, Star Trek cientista, né? Não, eu vou entrar na parte do ET num outro quesito. Eu vou falar isso aí. Por que os ETs do Star Trek? Fique tranquilo. Porque eles são mais verdadeiros, né? Beleza. Eles são mais verdadeiros. Beleza, o voto do Léo então fica com Star Wars. O meu voto, cara, vai pra Star Trek. Olha, essa eu não esperava. Olha a zebra, olha a zebra. Boa. Você tá bêbado, gente. Cara, Star Wars é muito foda aquela nave. Eu acho muito massa. E outra, tem um comercial rolando na gringa, não sei se vocês chegaram a ver, tava rolando pelo Facebook um tempo atrás aí, que a mina dá uma nave daquela nave do Han Solo pro namorado, né? Vocês chegaram a ver esse comercial? Eu vi, tá muito assim bom. Na porta de casa e tá lá a nave gigante, muito louca, cara. Eu acho foda, tá ligado? É foda. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, a nave do Star Trek, cara, ela tem muito cara de nave, cara. O conceito dela, sabe? Você consegue imaginar as pessoas construindo aquela porra e você consegue imaginar que ela poderia voar, tá ligado? Subir. A Millennium Falcon, ela tem todo aquele jeitão dela, tá? Ela tem uma personalidade, mas, tipo, cara, é pouco plausível que ela se construíssem, tá ligado? Ela conseguia fazer as manobras que ela faz, cara. Porque ela simplesmente é um disco esquisito com aquela barra de propulsão traseira e ela vira pra um lado, pro outro, gira, para, volta, sabe? Ela faz manobra que nem disco voador faz, cara. Mas a... Pô, o Peter Griffin usou ela pra pegar a mulher. Olha aí, conta essa história aí. Tem um episódio do Família Pesada que o Peter Griffin, ele fala que a melhor nave pra pegar a mulher é a Millennium Falcon. Aí, tipo, mostra ele andando assim, vestido de Han Solo, dentro da Millennium Falcon, e vai quebrando toda a cidade. Aí ele abre a janela. Janela não. É, a janela do Millennium Falcon e fala, aí, gatinha. Aí as meninas querem ficar com eles, alguma coisa assim. Olha aí. Cara, velho, tem um bagulho no Star Wars que no final, acho que deu episódio 5, você vê aquele amigo do Han Solo vestido como ele, no finalzinho, quando eles vão recuperar o Han Solo, que ele foi congelado e tal. Aí o amigo dele tava vestido como ele, velho. Tipo, a melhor maneira de se pegar a mulher é cabelo no foco e vestido de Han Solo. Olha aí. Primeira categoria, então, nave espacial ficou empate, hein, cara. Legal, legal. Eu sou seu pai. Vida longa e próspera. Vamos agora pra segunda categoria, copiloto. Vai soltar faísca aqui essa categoria, hein? Porra! A gente tem aqui, de um lado, né? Que a gente colocou nas nossas pautas mágicas, o Chewbacca. E do outro lado, o Spock. Vamos começar aqui, então, pegando o voto do Raul. Eita, agora você me pegou de surpresa. Olá, cara. Você pegou de surpresa. O Chewbacca, ele também é um grande amigo de todos, ele é um grande amigo do Han Solo, né? E tipo, ele é um bom piloto, ele conseguiu já manobrar várias vezes. E tem uma coisa que eu gosto bastante do Chewbacca, por isso eu escolho ele, que ele é fiel. Ele nunca expulsou o Han Solo da nave dele, tipo, ele é do Spock. Spock já expulsou 300 vezes o Capitão Kirk da nave dele. Toda vez que ele fica do contra, Spock fica nervosinho e vai xingar no Twitter. É, que babaca. Spock fica nervosinho, vai chegar no Twitter e aí manda aí o cara embora. E por isso que eu voto no Chewbacca, porque ele é fiel, além de um grande piloto, que já ajudou várias vezes o Han Solo a manobrar e também essas coisas assim. E tá aí. É, Chewbacca Star Wars, pronto. Chewbacca Star Wars, pronto. Qual no cu do Spock? Só voltou a falar, né? Beleza, o voto do Raul então fica com Star Wars, nosso querido Chewie. Vamos pegar agora o voto do Renan. Como eu não conheço tanto assim de Star Trek, eu vou de novo na coisa que qualquer imbecil consegue comentar, que é o visual dos personagens. Eu tenho pra mim que o Chewbacca é muito mais bacana em relação ao visual, porque ele tem um visual mais metaleiro, né? Ele tem um visual mais hardcore, enquanto o Spock tem aquele cabelinho que é uma mistura de Beatles e batutinhas, né? É foda. O Spock é foda. O Nino, né, cara? Do Castelo de Boom. Exatamente. Aquilo é muito tosco, assim. O Spock é tipo a Sandy das séries e o Chewbacca é o Ozzy Osbourne, sabe? O cara trecheiro. Então meu voto é pro Chewbacca. O Chewbacca? É o Chewbacca, é o tio ele, não é o sobrinho. Beleza, o voto do Renan fica com Star Wars. Vamos pegar o voto do Olivier. Nossa, eu tô passando mal aqui, cara. Sério mesmo. Eu não acredito tanto que vocês estão falando isso, sério mesmo. Eu não vou nem falar, cara. Olha só, na boa, tudo bem. Eu acho o Chewbacca um personagem engraçado. Um personagem divertido. Ele é foda. Ninguém entende. Diferente. Ninguém entende porra nenhuma que ele fala. É um bichinho. E mesmo de pelúcia, assim, ele é foda. Fofo. Agora, olha só. Você querer comparar ele com o Spock, cara. Spock é um ser super racional, inteligente, caralho. Já tirou. A série, assim, ele já resolveu muitos problemas da série inteira, sozinho. É um cara, porra, não tem nem o que falar, cara, de uma raça bem superior do Chewbacca, não tem nem comparação, cara. Chewbacca é o quê? Os cintos carinhosos, alguma coisa assim? Não dá pra comparar, velho. Ah, porque o Chewbacca é forte, ele bateria no... Não, não bateria no Spock, porque eu nunca vi o Chewbacca batendo em ninguém, cara. Chewbacca só é grande. É aquele cara grande, peludo, que ninguém sabe o que ele tá ali. Sabe aquele amigo teu bêbado que fica no canto da sala? É ele, cara. Mas é exatamente por isso que ele é mais legal, porra. Todo mundo gosta dele, faz mal a ninguém, cara. Sacou? Ele fica lá. Ele faz parte só do enredo, sacou? Tem outros personagens muito mais legais no Star Wars que eu acho muito melhores do que o Chewbacca. Já o Spock, cara. Spock é foda, velho. Spock é foda, sabe? Spock. Cara, é só você ver um pouco da série, você ver um pouco do coisa, você vai entender o que eu tô falando. Eu já vou falar merda próximo. Ó, peraí, calma aí. Antes todo de mundo era criança, não sai porra nenhuma, todo moleque. É todo mundo é moleque aí. Ó, tira essa roupa porra nenhuma, fica falando essa merda. Antes de continuar, deixar uma coisa clara aqui. Eu já vi um monte de episódio da série, tá? E eu acho que todo mundo aqui conhece um pouco de um e um pouco do outro. Tá. Vocês falam de um jeito como se as outras pessoas não conhecessem. Tá. Beleza, tá. O voto do Arkendorf então fica com Star Trek. E o piloto, cara? Você falou que é inteligente, você falou que é pilotar que é importante dessa porra, desse categoria, você não falou. Piloto e copiloto não é bem copiloto. Sabe disso que o Spock não é um copiloto de verdade, né? Exatamente. Tem outra pessoa que pilota, mas ok. É uma nave. Vamos pegar agora o voto do Arieira. Olha, eu estou sem palavras também, concordo, Olivier. Olha, é o seguinte, cara. Olha, o Spock está entre os personagens do mundo nerd inteiro que são mais conhecidos. Aqueles personagens que uma pessoa vai olhar e vai identificar como sendo algo do universo nerd. Eu tô falando de pessoas que não fazem parte do universo nerd. Se o cara vê o Chewbacca e ele não falar que é nerd, tá de brincadeira, né? Porque tá novela nova, Chewbacca. Tá congelado. Cara, sério, uma pessoa que não faz parte do universo nerd e ele olhar o Spock, ele vai falar, ah, cara, alguma coisa de nave. O Chewbacca, ele vai olhar, cara, e ele vai achar que é algum ursinho de pelúcia grande. Parei, assim. Cara, sério, não, deixa eu falar primeiro. Não, ele, cara, não tem lógica o Spock, cara, a importância do Spock pro universo nerd como um todo, o quanto ele é conhecido e o quanto o Spock é importante pra série, o quanto aquele personagem é importante pro desenvolvimento da história, pra tudo, cara. O Chewbacca, ele tá ali realmente só pra fazer ver, sabe? O Chewbacca é o Odo, sabe? É o Odo do Guerra dos Tronos, cara. Ele é grande, é foda. Pelo amor de Deus. É verdade, é exatamente isso, cara. Ele não faz nada. Meu voto é pro Spock, cara. O cara é chefe dos Yuki. O Vulcano é nada mais que o Batman com aquelas orelhas gigantes. Bom, beleza, então. O voto do Arieira fica com Star Trek. Vamos pegar aqui o voto do Léo. Não, Chewbacca. Cara, eu vou ficar com o Chewbacca. Um dos personagens favoritos do Star Wars, cara, tipo assim, ele é um porra. Ele é muito fiel ao Han Solo. E você vê que parece que não tem uma afinidade do Spock e o Capitão Kirk. O Han Solo e o Chewbacca, ele tem uma afinidade, tem uma amizade ali, sabe? Você percebeu quando o Han Solo foi congelado no quinto filme, você viu que o Chewbacca deu umas porradas nos caras ali, hein? Então ficou puto e bateu em todo mundo. Então, tipo, ele é muito amigo dele, entendeu? Então não é uma coisa de copiloto, mas é uma coisa de amigo mesmo, sabe? Os dois ser amigo. E ele ser muito foda, ele não fala nada, ele fala tipo, ele não fala, mas tipo assim, dá pra você perceber que ele tem uma certa afinidade com o Han Solo, tem sabe? Você sabe o que ele tá falando, mas ele não tá sabendo. É amizade, mesmo, né, cara? É. Você percebe, assim, não precisa nem ficar falando, né, cara? O personagem não tem fala nenhuma, mas você percebe através do olhar dele e tal, das atitudes, que ele é amigo mesmo do Han Solo, né, cara? Às vezes quando o Han Solo olha pra ele, assim, ele nem fala nada e o Han Solo já sabe o que ele tá falando, tá ligado? E fala, putz, lá vem você de novo e tal. Eu acho muito foda essa relação, mesmo. Beleza, o voto do Léo então fica com Star Wars. Meu voto vai pro nosso querido Spock. Aê, alguém com a voz aí no movimento, hein? Cara, vou falar uma coisa. Você vê claramente a diferença da idade aqui, ó. Tem uma linha ali, ó. Cortou. Pessoas sensatas, pessoas impulsivas. Deixa ele botar areira, cala a boca aí. O Chewbacca tem uma puta relação com o Han Solo mesmo, né, cara? É aquela baita daquela aventura e tal, mas eles se separam, cara. Depois eles se separam. Se você pegar um pouco de material do universo expandido, aí você vê que eles se separam, tá ligado? Parece que a amizade dos caras não dura, sabe? Não é bagulho pra sempre, assim, e tal. Se separa. E a amizade do Spock, cara, ela é muito mais duradoura, tá ligado? Ele fala que os vulcanos nunca esquecem uma amizade. Essa frase é muito foda, eu acho muito foda, cara. Eu me identifico um pouco com essa parada, tá ligado? Que eu também, se eu sou amigo de alguém, eu não esqueço, cara. Pode passar 20 anos e eu continuo amigo da pessoa, tal, mantenho contato. Eu acho muito foda isso, cara. Então, o meu voto nesse caso aí fica com o Spock, cara. Bom, segunda categoria, copiloto, Spock versus Chewbacca. Empate, cara. Caralho, isso aqui tá... Caraca. Aqui todo mundo amigo, cara. Eu acho que rolou o Febrini. Não, sério, isso aqui no final vai terminar pro WO praticamente isso aqui. Vai cair depois. Eu sou seu pai. Vida longa e próspera. Vamos agora para a categoria universo. E para as pessoas que estão ouvindo não ficar dizendo: ah, o Febrini tá ficando sempre por último, para empatar, eu vou votar agora primeiro. Categoria universo, cara, meu voto vai para Star Wars. E o meu argumento é o seguinte: o universo de Star Wars se passa num universo. O universo de Star Trek se passa dentro de uma nave. Isso pra mim não é universo. E os problemas são intergalácticos, cara. São problemas gigantescos, tá ligado? O Star Trek tem esses problemas também. Mas parece que ninguém liga, tá ligado? Ninguém tá nem aí, cara. Não tem aquela urgência, sabe? Aquela parada. Você vê lá o Jedi maluco, velho. Quando morre o Jedi, o nego fica maluco. Fudeu, agora fudeu. O que, que a gente vai fazer e tal? E aí começa toda aquela loucura. O Star Trek tem urgência? Não tem, cara. Você vê o universo, uma confusão, uma treta política, e os caras estão lá sentados, tomando chá, conversando, sabe? Então estão lá na nave, fazendo manutenção de alguma coisa. É, porra, a nave quebra, dá pau direto, os caras têm que pousar num planeta que ninguém nunca viu, tá ligado? Então, cara, as tretas do Star Trek é muito ali de momento, é muito ali em cima do que tá acontecendo naquele lugarzinho, tá ligado? Enquanto Star Wars, tem corte pra tudo que é lado. Você tá lá com o Obi-Wan, sabe? Daqui a pouco dá um corte, vai lá pra dentro da Estrela da Morte, dá um corte, vai lá pro outro planeta, sabe? Tem aquele planeta do Jar Jar Binks, aí dá um corte e vai lá pro outro lugar. Então eu acho muito maior, assim, sabe, a parada. Beleza, vamos pegar o voto aqui, então, do Renan. Categoria Universo, Renan. É, o Febrini falou essa questão. Eu acho realmente que o universo do Star Wars, ele é mais expandido, né, por assim dizer. Mas, assim, por outro lado, eu acho que por ter tanta coisa, por ter tantos lugares, perde um pouco na questão do desenvolvimento até dos personagens, das coisas mais serem mais detalhadas, né? No Star Trek, que eles abrem um leque menor, acaba sendo uma questão que eles conseguem desenvolver muito mais essas, como o Febrinho falou, essas tretas menores ali, né? A treta entre eles é mais desenvolvido. Outra coisa muito importante é que, assim, foda-se questões políticas, né? No universo do Star Wars praticamente não tem mulher, no Star Trek tem muito mais, tem a Uhura, tem até a mulher do Roddenberry, então meu voto vai pro Star Trek. O Renan, então, fica com Star Trek. Vamos pegar agora o voto do Raul. Beleza, eu voto no Star Trek, porque o Star Trek, apesar disso, os caras falam que ele só passa numa porra de uma nave, só que como é uma nave de navegação, né, de exploração, ele vai pra cada planeta e mostra tudo aquilo. O Star Wars, apesar de ele ter um universo muito grande, não foca. Ele vai só pra Tatooine, vai pro planeta do Chewbacca, que parece o Brasil, a Amazônia do Brasil, e vai, tipo, pra pouco lugar. Exatamente. Só que o foco é o Jedi. Exatamente, ô Raul. O foco é o Jedi. Exatamente. O que que você sabe dos outros personagens que não são os Jedi? Não foca, não desenvolve. Isso, não desenvolve, não fala. Ninguém sabe a raça do Yoda, por exemplo. Beleza, o Raul fica com Star Trek. Vamos pegar agora o voto do Léo. Olha, eu ia ficar com Star Wars aqui, né? Falando do universo expandido, é muito expandível, a comunidade é muito unida nessa parte, mas os caras me convenceram aí na parte do Star Trek, hein? Cara, é verdade, o Star Trek, cara, ele é muito detalhado em cada coisa, então você não precisa procurar na internet, em livros, em história em quadrinhos. Exatamente. Coisas que você queria ver no filme, você vê na série já, entendeu? Você não precisa procurar e tal. Você vai e vê da série, entendeu? Então, eu acho esse negócio de exploração de outros lugares, várias culturas diferentes, mitologia e tal, eu acho isso muito foda, velho. Então, agora tá em Star Trek. É, porque você tem também um tempo limitado, né, cara? Você tem ali um tempo limitado dos filmes, fica muito difícil de você explorar tanto, assim, cada um dos personagens. Sim, é mais fácil desenvolver na série, né, claro. Exatamente. O Léo fica, então, com Star Trek. Vamos pegar o voto do Arieira. Eu concordo com tudo isso, mente. O Star Trek, ele é mais bem desenvolvido, os personagens, tudo. Muito função do que o Febrinho falou, de você ter mais tempo na série, né? Mas, mesmo assim, voto em Star Wars, porque eu acho que o Star Wars, ele tem um universo mais complexo e uma possibilidade de se trabalhar mais coisas, sabe? Uhum. Os mundos que são criados, as raças que são criadas, eu acho que o Star Wars, ele é um universo mais rico, com mais detalhe, com mais, sabe? É um universo que permite você criar coisas novas mais do que o Star Trek. Assim, é aquilo que eu tinha falado antes. Isso tá, não caberia na lógica lógica do Star Trek. Então, é complicado. Não quer dizer que o outro tá errado, mas eu acho que, pra mim, o universo do Star Wars, ele tem mais coisa. Então, voto no Star Wars. Beleza, então. O voto do Arira fica com o Star Wars. Bom, vamos pegar agora o voto do Olivier. Eu vou votar... primeiro, eu queria dizer o seguinte. Em relação ao universo do Star Trek e Star Wars, é realmente complicado a gente votar pelo seguinte. Como são filmes, né, contra a série, é óbvio que a série, entre aspas, teria uma chance maior, porque ela pode explorar muito mais os universos e tal, né? Enquanto o filme fica meio restrito àquela história dos personagens e não tem como se focar muito ao universo. Então, assim, sinceramente, eu tenho que votar empatado, tá? Porque acontece. Star Wars, você tem um universo assim, meio que infinito, né? Porque a série não acaba onde acaba o universo, né? Ele acaba só nessa série, como se fosse só aquela nave não explorando mais, mas obviamente teriam outras naves continuando a explorar, né? E o Star Wars também acaba no final da história de uma parte de uma guerra grande. Então fica difícil você votar num ou votar no outro, né? Bom argumento, hein? Bom, hein? Faz sentido. E quem tá ouvindo também, às vezes o cara acha, é facinho votar. Não é fácil não, cara. A gente já põe as categorias aqui pra ferrar o peão, sabe? Porque tem prós e contras, parede. Beleza. Então, quem ficou com essa categoria foi Star Trek, hein? 3 votos por Star Trek, 2 por Star Wars e um empate. Eu sou seu pai. Vida longa e próspera. Vamos agora para a categoria raças. Vamos começar aqui pegando o voto do Olivier. Bom, agora me pegou de novo. O que acontece? Como as raças, se você parar pra pensar, Star Trek é interessante que eles pegam raças que não são nem... Tipo, tem raça que não é visível a olho nu, que é uma coisa que só pode ser detectada por instrumentos. Tem outras raças que são tão inteligentes que meio que parecem deuses, que podem controlar o universo inteiro, coisa que no Star Trek, no Star Wars não tem. Eu acho que Star Trek ele tem uma variedade de raças com muito mais riqueza do que Star Wars, né? Mas Star Wars, assim, quando você vai pensar no dia a dia, entre uma raça e outra, você vai ver que Star Wars você vai ver muito mais raças diferentes, né? No Star Trek você vê muito assim, o cara tem um negocinho na orelha, então ele é diferente do que o outro, já é outra raça. Uhum. Já no Star Wars não tem isso, né? Realmente são raças completamente diferentes. A maioria das raças não são muito humanas, né? Até quando tem aquelas cenas, né, Markdor, tipo de mercado, ou algum lugar que tá vendendo alguma coisa, você vê várias raças diferentes, assim, você fica, caraca, uma mais bizarra que a outra. Parece que não tem duas, né, pessoas iguais, né? Cara, as criancinhas correndo na rua, assim, e tal. Nesse ponto, você para pra pensar, Star Wars, né, parece que é muito mais completo, porque tem raças parecidas com inseto, tem outras raças parecidas com gigante. Fica complicado, mas assim, se a gente parar pra pensar só naquilo que a gente conhece e tal, eu acho que nesse ponto Star Trek ganha um pouco, porque Star Trek realmente pega umas raças completamente diferentes de tudo que a gente pensou na vida. Beleza, o voto do Mark Norton fica com Star Trek. Vamos pegar agora o voto do Raul. Eu voto no Star Trek porque, como eu já disse antes, eles exploram muito mais cada raça certinho. Porque, por exemplo, ninguém conhece a raça, não todas as pessoas não conhecem, por exemplo, a raça do Yoda, e quase ninguém conhece. A raça do algumas maiores pessoas não conhecem a raça do Chewbacca, a raça do Jar Jar Binks também, quase ninguém conhece. E tipo, tem várias raças muito famosas, tipo os Klingons. Tem uma... Todo mundo, mais dos Trekkers, conhece a porra da língua Tringo. Tringo? As aves. E tipo Pringles, assim... Pringles, a batata? Klingons. A raça dos Pringles, da batata da onda. Também tem os Romulanos, o pessoal conhece pra caralho, tem os Borg. E por causa disso eu voto no Star Trek. Beleza, o voto do Raul então ficou com a batata da onda. Batata da onda. Vamos pegar agora o voto do Arieira. O que o Markendorf falou aí é bem interessante, porque assim, a gente costuma ver muito alienígena, pessoa, né, criaturas de outros planetas, com a mesma configuração do ser humano, né? Uma forma muito humanoide. Enquanto a gente for pensar, assim, cara, se for em outro planeta, poderia surgir formas de vida completamente diferentes, assim, sabe? Algo que a gente não consegue imaginar como aquilo existiria e como ele interagiria um com o outro. Que eu acho que o Star Trek, apesar dele mostrar algumas coisas que fogem da realidade realmente, os personagens principais ou aquelas raças que interagem mais, elas são basicamente, tem uma forma muito humana ali. Às vezes é a maquiagem no rosto e tal. Enquanto que no Star Wars eu vejo algumas criaturas extraterrestres mais diferentes que interagem, tem uma importância maior ali, sabe? Então, eu voto no Star Wars, apesar de eu achar que o Star Trek, ele cria algumas coisas mais interessantes, ele, eu acho que não aproveita tão bem quanto o Star Wars, criaturas, assim, que fogem um pouco da nossa realidade. Safado! Safado! Não, mas é interessante mesmo isso que o Marinho falou. As pessoas podem dar até desculpa de ah, é dinheiro, né? Porque a série tem menos dinheiro, não sei o quê, mas não é não, cara. Você vê muita história aí do Star Trek escrita, ou seja, livros e revistas, etc. Você tem dinheiro limitado, né, cara? Quando você escreve uma coisa, você tem dinheiro limitado. Você pode construir o castelo mais esplendoroso que você puder imaginar. Mas ali nas próprias coisas escritas, você não vê essa diversidade que você vê no Star Wars, cara. No Star Wars é muito bizarro, cara. Os bichos muito diferentes, cara. Os bichos que voam, daqui a pouco tem um que tem um olho só gigante, tem um Jabba, cara. Eu acho foda o Jabba, cara. Jabba the Hutt. E outra coisa, assim, na série clássica do Star Trek, na nova geração, eu entendo a questão do orçamento, mas, por exemplo, nos filmes novos do J.J. Abrams, não tem mais falta de orçamento. E mesmo assim, as raças novas que surgem são essas raças, né, caracterizamente, parece que estão numa tribo nova de seres humanos, entendeu? É lógico que, como a ideia é fazer uma alusão à nossa sociedade, isso cria uma conexão maior. Mas eu acho que poderia trabalhar isso com alguma coisa um pouquinho mais criativa. Sabe, uma raça muito diferente, tivesse o corpo fosse completamente diferente, e isso tivesse uma interação maior com os personagens principais ali, eu acho, entendeu? Voto do Arena, então, fica com Star Wars. Vamos pegar agora o voto do Renan. Ô, caralho, calma aí. Que isso? O cara tá no banheiro? Não, o Raul falou tudo. Eu tô vendo falar. O Renan catando as calças, essa coisa. Cara, em relação à raça, eu acho que entra um pouco no mesmo argumento da questão do universo, né? Assim, da mesma forma que eu acho que o Star Wars ele apresenta muito mais, que nem a gente falou, assim, você sabe muito pouco dos personagens e das raças se eles não forem Jedi, assim, porque o foco é muito no Jedi só, e aí você tem muita informação dele, não tem muito do resto. No Star Trek, como foca na relação entre eles, eu acho que você acaba tendo mais informações sobre a raça. E uma outra coisa legal também, o Star Wars ele é muito separado entre bem e mal, né? Você não tem dúvida sobre quem que você vai torcer pra vencer no final das contas. O Star Trek, eu acho que ele não é tão preto no branco, ele tem alguns tons de cinza que deixam a coisa muito mais interessante. Então você pega o Khan, pega os vilões, entre aspas, do Star Trek, eles não são necessariamente filhos da puta, sabe? Então eu gosto mais do desenvolvimento e do que apresenta das raças no Star Trek do que no Star Wars, que tem essa separação muito certinha, sabe? Muito didática do que é bom e do que é ruim. Então meu voto é do Star Trek. Muito bem. Então o voto do Renan fica com Star Trek. Vamos pegar agora o voto do Léo Rosa. Manda aí, Léo, seu voto, cara. Cara, eu vou votar no Star Wars. Star Trek, eu não assisti muito Star Trek, mas ele deve ter bastante raça. Mas como eles falaram aí que é muito humanoide. Uhum. As raças, eu vou ficar com o Star Wars, porque, cara, a diversidade de raça que tem dentro do Star Wars é gigantesca. Aqui lá, acho que na trilogia nova, que eles vão encontrar o Jedi lá, o Obi-Wan vai encontrar um cara e tá fazendo lá os Stormtroopers, você vê aquela raça lá que tá meio que comandando aquele lugar, que é muito bizarro, tipo um, sei lá, cara, o que é aquilo, mano. Então você vê a diversidade de raça muito diferente interagindo junto, assim, que eu acho isso muito foda. Beleza, então o voto do Léo fica com Star Wars. Cara, meu voto vai pro Star Wars também, até porque essa parada de raças, né, cara, é aquilo que eu falei. As raças do Star Wars são muito diferentes, cara. É muito bizarro. Realmente são seres de outros planetas. É, pra quem assistiu aí a trilogia nova, né? Ali naquela corrida de pods, você vê aqueles caras, é muito bizarro, cara. O cara que é o narrador, tipo, tem duas cabeças, tá ligado? E aí o outro que é o ferradão lá é o Jabba. O Jabba já é uma criatura, né, cara? Puta que pariu. E aí você tem várias criaturas muito diferentes umas das outras, tá ligado? Ali onde o Anakin mora, naquele planeta, você vê os molequinhos correndo, é um molequinho roxo, que tem um bico, parece um bico de pato, sabe? O outro tem antena, aí o outro tem um monte de braço e tal, puta que... Eu acho muito foda essa parada. Então, por esse motivo, cara, eu fico com Star Wars na categoria raças. Uma pessoa inteligente, né? Quem ganhou essa categoria não foi ninguém, porque deu empate, cara. Temos, então, 3 empates, uma categoria. Caralho, pro Star Trek. Aqui tá... Tá, tá foda. Eu sou seu pai. Vida longa e próspera. E vamos agora para a última categoria, que é impacto na cultura nerd. Essa sim vai dar merda, hein? verdade. Acessa agora. Bom, vamos começar aqui então pegando o voto do Olivier. Gente, olha só, eu acho o seguinte, até por uma questão daquilo que a gente já tinha conversado anteriormente, que o nosso amigo Jorge Lucas foi muito esperto com relação ao Star Wars, né? Vendeu desde mochilinha de criança até chinelo, tudo, bottoms, lancheira, DVD, né, cara? Tinha uma lancheira. Lancheira? É, pois. Camisinha. Tinha uma lancheira do Star Wars, né? Cara, olha, não duvido que tenha, não, cara. Sério mesmo. Tem sim, né? Tem a frase. Tem, porra, é o lightsaber. Você quer então relação mais foda? Não tem como dizer que Star Wars não foi realmente uma... Foi e é ainda, né? Uma franquia que movimenta não só milhões, como milhões de pessoas, né? Todo mundo sabe quem é o Darth Vader, mesmo que não saiba o nome. Se você mostrar a foto do Darth Vader pra alguém, você... Ah, eu já vi isso aí. É icônico, né? Aquele monstro lá do negócio da internet. Vai falar qualquer coisa, mas vai saber o que se trata. Uhum. Quando Star Trek, cara, tudo bem. O Spock é conhecido, mas eu acho que acaba sendo um pouco setorizado. Não é todo mundo que conhece Spock, como todo mundo conhece o Darth Vader, ou o Yoda, ou, né, o R2-D2, o C3PO. Realmente são tão icônicos e tem tantas coisas voltadas a Star Wars que não tem como você não dizer que Star Wars foi um pouco mais relevante para a cultura pop. Realmente eu acho que Star Wars, nesse ponto, ele ganha de lavada. É verdade, né, cara? O conteúdo, assim, o material que tem por aí de Star Wars... Star Trek tava sumido, né? Assim, tirando os fãs que já eram fãs, não teve uma renovação, né? Foi uma coisa muito mais contida do que Star Wars. Exatamente. Uhum. Bom, o voto do Mark Endorf então fica com Star Wars. Vamos pegar agora o voto do Raul. Puta que pariu. É foda se eu vou assim, categoria. Puta que pariu. Pô, a franquia. As duas franquias são enormes. Tanto em qualquer dinheiro, tanto em prêmio, tanto em tudo. Pô, um tem trocentas séries, outro tem trocentos filmes. Cara, é foda, cara. Acho que eu vou votar empate. Certo, seu personagem aqui no Star Wars, ele é mais conhecido, tipo o Yoda, o próprio Darth Vader, né? Que tipo, é um dos maiores vilões do cinema. Tipo, é foda, cara. Eu tô tentando achar um bom argumento pra que pariu. Cara, é empate, já era, cara. É empate porque, cara, tem os dois. Oh, quem não conhece a frase Vida Longa e Próspera, não conhece Spock, não conhece a porra da Enterprise? Várias pessoas. Até pessoas. Várias pessoas conhecem a porra. Agora deu muito leve, cara. Agora deu muito leve. Por isso que a minha entrada foi: hoje vocês vão ver o Arieira chorar, o bicho ficou estressadíssimo, e vocês vão ver um fone sanduíche do Raul. Beleza, então, o Raul fica empatado. Vamos pegar o voto aqui do Renan. Manda aí, o Renan do Retalho Pop. Tipo, Star Wars deu muito dinheiro, o pessoal já falou. Mas, meu, eu descobri que o William Shatner, ele conseguiu vender uma pedra do rim dele por $25,000 pra um fã. Então é foda, né? Ah, é verdade, cara. É sério. Não vem falar de dinheiro, né, cara? Não vem falar de dinheiro aqui. Ele vendeu uma pedra no rim por $25,000. Mas, assim, tem colégio nos Estados Unidos, cara, que abriu uma matéria de xenolinguística, que é pra você estudar línguas, e aí lá eles estudam Vulcano e Klingon. Então, puta que pariu, né? Nossa, só os virgens estão admitidos. É pior, né? Tem que provar pra Jedi pra entrar no colégio. Aí, por outro lado, o meu voto vai pro Star Wars, porque assim, a gente já falou a questão do Merchan, que mudou a forma de negociar com os estúdios, e principalmente, cara, porque depois disso tudo, Star Wars se tornou a terceira franquia mais lucrativa da história, perde pro James Bond, pro Harry Potter, e principalmente, Star Wars ressuscitou o gênero de fantasia, que antes tava muito por baixo, o pessoal tava fazendo muito filme adulto, que nem eu já falei, Taxi Driver, da época do Rock Balboa e tal. Então o meu voto vai pro Star Wars por ter ressuscitado a fantasia na vida da galera aí. Beleza, então o voto do Renan fica com Star Wars. Vamos pegar agora o voto do Léo. Manda aí, Léo, seu voto, cara. Empate, cara. Não tem como votar em uma categoria definitiva, cara. Olha só, o Star Trek, ele foi o primeiro e foi o que bombou a ficção científica, naves, espaço. Teve muita coisa, assim, os tablets aí que todo mundo falou, os celulares, essas coisas. Tipo assim, ele foi um dos pioneiros pioneiros mesmo, e o Star Wars tendo, vendendo brinquedo de brinquedo a mochila, né? Então, pô, lucra muito. Então ele teve um impacto muito forte, não só na cultura nerd, como na cultura em geral, né? O Star Wars. Uhum. E tem uma coisa aqui, velho, que o Renan falou aí, que ensina linguagens, o meu professor ensinou de matemática, ensinou não sei o quê, dando exemplo da velocidade de dobra. Então, tipo, foi tipo muito foda isso. Então, caraca, o meu voto vai ficar empate em Star Wars. É uma influência foda, né? Beleza, então o voto dela fica empatado. Meu voto, cara, sinceramente, vai pra Star Wars. Eu acho que influenciou muito, cara, Star Wars. Star Trek, ele teve ali as suas influências, tá? Até hoje, né, cara? A gente tem a mãozinha, né, do Spock lá, os dedinhos abertos e tal, que tá aí até hoje, né? Mas Star Wars tá muito mais presente, cara. Esses dias eu tava... A minha mulher baixou aquele joguinho de... Tem uns passarinhos, né? Você joga no porquinho, Angry Birds. E eu peguei o Angry Birds, cara, e comecei a jogar. E daqui a pouco tinha lá os carinhos do Star Wars. Tinha os Jedi e tal. Eu falei, como assim, cara? Eles usam força. Força, usa sabre de luz e tal. Então tá muito presente até hoje, cara. Pra quem gosta de action figure aí, cara, sabe que Star Wars é uma das franquias que tem mais action figure no mundo, né? Se não for a que tem mais, né, cara? Então o impacto... praticamente na... inventou isso, né? Uhum, exatamente, cara. Então o impacto na cultura pra mim é muito monstruoso, cara. Então eu voto em Star Wars. Beleza, então vamos pegar agora o voto do Arieira. Cara, essa categoria é difícil. Olha, porra, é foda mesmo. Mas assim, eu acho que Star Wars e Star Trek são das maiores rivalidades que a gente tem. E enquanto eu acho que isso é uma grande besteira, porque nada impede você gostar dos dois, eu gosto dos dois e acho que aqui o pessoal também. Tendo essa briga, faz a galera conhecer mais, sabe? O que é Star Wars, o que é Star Trek, e as duas franquias são foda pra caralho. E eu, sinceramente, eu não consigo escolher o que é mais conhecido ou é mais marcante no universo nerd, sabe? É o sabre de luz ou é a mãozinha do Spock, sabe? É a musiquinha tema do Star Trek, que é a música tema do Star Wars, sabe? Você tem... Os personagens são conhecidos, as músicas são conhecidas, as falas são conhecidas. Então, cara, eu tentei aqui, mas não tem como. Eu tenho que votar em empate, realmente. Não tem como escolher um dos dois como sendo mais marcante no universo nerd. Por exemplo, eu acho que todo mundo que vê o Spock, ou pelo menos a mãozinha do Spock, ou vê o Darth Vader, quem não tem a mínima ideia do que é o universo nerd, a pessoa olha, isso é coisa de nerd, entendeu? Então, eu acho que eles são marcantes, então é empate. Não tem como escolher um dos dois, eu não consigo. Caraca, que discurso ali. Puta que pariu. Né? Tô falando da paz mundial no final, só. Até desliguei o fone aqui, cara. Voltei a ligar quando eu vi o Léo falando. Aqui, mas tá tranquilo. Que discurso, velho. Nossa senhora, depois desse discurso do Barack Obama, o Arieira vota empatado. Então nessa categoria tivemos 3 empates e 3 votos no Star Wars, né, cara? Então quem leva a porra toda é o Star Trek aí, pra alegria geral. Geral em termos, né? Ó, oh, tô indo embora, tô querendo um recado. Acabou esse podcast, hein? Acabou mesmo, já acabou a votação, acabou o podcast. Olha, cala sua boca, tá ouvindo? Vou pegar o canal lendo, rapaz. Seu Zé Ruela. Chupa que é de uva. Preciso dar um recado aqui. Eu preciso dar um recado aqui para o senhor Rafael Caldana. Chupa Caldana. E o senhor amarelou e não compareceu a essa gravação. Chupa na sua cara aí, ó. Olha, agora sério, galera. Todo mundo aqui, eu acho que não tô falando assim só por mim. Eu acho que todo mundo aqui ama as duas franquias, cara. É isso aí. Star Trek, Star Wars, é tudo nerd. Ah, tô maluco, botar pano quente agora, caralho. Eu não quero ser linchado, cara. Que medo, maluco.